Bangue logo na bala. Bangue logo na bala. Bangue logo na bala. Bangue logo na bala. O pano branco é pra encobrir a vergonha. Tomaram perdidas, roda pro ar, fuga é perfeita. Trombaram peritos, vídeos, patifado no chão. Brecada de pneu no asfalto, drone, polícia arrebentada, calçada. Se poder, então acredita agora, pode arrastar pra fora da casa. Morre quem filma que tem nada a ver na luz do dia. Não mais madrugada, o bang é louco, muito mais que louco. Maloqueiro, parte da quadrilha na busca do ouro. Forte vai, longe o cheiro da gasolina. Fratura exposta, avenida travada, só desespero. Agora sente agonia, o cinza ignora, não representa. Blindagem sua, ponto 40, foi imune na sua. Principal faculdade, o princípio de fogo, a TV não mostra pra não alertar os monstros. Esconde abafando helicóptero abatido, fone integrante dos morros, artilharia pesada. Minha rima, igual uma traga, W de maloqueiro. Bang louco, nova ameaça. Sou bang louco na cena, gladiador na arena. A voz do gueto não cala, dispara. Escalastra que faz o sistema entender que organizado faz o chão tremer. Estardalhaço de nave nas pistas, na busca dos malote. É a bomba que explode, é cena da vida real. Os carniceiros tramando o meu mal. Minha vida na mira de um fuzil pau, mas sou resumo na cena e põe no chão os problemas. Relato verídico, sou cria da favela, ganhando filme diariamente o que acontece nela. De sofrimento a sequela, enquanto vivo sou por nós, por ela. Bang louco, sou por nós, por ela. O bang na bala, aqui é louco bang. Bang louco na bala, aqui é louco bang. Bang louco na bala, aqui é louco bang. Bang louco na bala, aqui é louco bang. Bang louco na bala, aqui é louco bang. Bang louco na bala, aqui é louco bang. Bang louco na bala, aqui é louco bang. Bang louco na bala, aqui é louco. Pouco não morreu, o anjo socorreu. E assim vai, corre atrás, arriscando pelos seus. O mesmo sonhador, um louco sofredor. Diferente de certos que se esconde do autor. Pelo amor, conquistou, garantiu o seu futuro. Um amante do valor, que não dorme no barulho. Não pede seguro, não depende de ninguém. No bang louco se conta com as de 100. Karatê, loucas horas, quem sabe faz na hora. Não espera acontecer, faz o bang louco. E de louco pra louco a ideia é transmitida. Só não facilita pra perder a sua vida. O presídio rumo um come super lotaria. Se prender os putinho envolvido em chacina. Os putinho envolvido no sumiço do seu filho. Cemitério clandestino, queima de arquivo. Envolvido no tráfico, assalto, nos roubos de carga, desmanche de carro, nos roubos a banco, nos crime político, tortura, nos estupro, nos latrocínio, no tráfico de órgãos, pedofilia, bang bang louco, pistola versus marmita, abuso de autoridade, formação de quadrilha, grupo de extermínio de ponto 40 e toca ninja, nordeste, sudeste, centro-oeste, norte, sul de 10 mil butina, não se salva um. Lucas Hora, tribunal, FC e CH, periferia é periferia em qualquer lugar. O bang na bala, aqui é louco bang. Bang na bala, aqui é louco bang. Bang na bala, aqui é louco bang. Bang na bala, aqui é louco bang. Bang na bala, aqui é louco bang. Bang na bala, aqui é louco bang. Bang na bala, aqui é louco bang. Bang na bala, aqui é louco bang.